Salve Coelhada, Decadentes número 424, nesse janeiro aí, sem muitas novidades, até os anúncios reforçam poucos, só temos dois aí para discutir essa semana, mas estamos aí, Decadentes de volta e sempre presente. Eu sou Jairo Viana, vou começar chamando ele, Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Ué, boa noite, vamos falar de coisa boa, né, que a gente teve uma semana muito alegre, cheia de reforços importantes, nomes de peso, contratações que vão mudar a cotação do América aí no mercado das SAFs mais valiosas do Brasil. E essa camiseta sexy sem ser vulgar aí? Ah, é porque tá muito calor, né? Então, mas esse é um período do ano que eu invejo muito, né, os nossos ouvintes, né, que estão em lugares de temperatura aprazível, como, né, o Adir e o resto do pessoal de Boston, que eu sei que tem mais um, e tem um no Canadá também. É, invejo muito eles, que podem ter temperaturas agradáveis nessa época do ano. É, eu tô olhando aqui, a temperatura em Boston hoje é de 3 graus com a sensação térmica de menos 7. Isso é uma delícia. É o sonho de uma noite de verão. Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. Depois de um período de folga, né? Eu estendi as férias por mais uma semaninha que eu tive. Na verdade, o programa seria no domingo, mas eu estava em Tiradentes, e segunda-feira eu não pude por conta do trabalho mesmo. Mas é isso aí. Estamos meio sem pauta hoje, vamos ver o que, que sai aí, mas feliz de estar de volta. Quando a gente está meio sem pauta, o programa dura 1h20. Geralmente é assim que funciona. E por último, mas nunca menos importante, ele que está se chamando de Thales Jacaré. Dê seu boa noite, Thales Jacaré. Boa noite, moçada. Vamos aí falar uma hora e pouquinho sobre a América, algumas considerações iniciais. Primeiro que a camiseta do Lucas é a mesma, do Felipe é a mesma da semana passada, ou seja, não lavou, não trocou de camiseta, está mesmo fedorenta, principalmente que está com calor. A segunda, não tem inveja nenhuma de quem está em Boston. Quem está em Boston não vê o jogo do América, eu vou ver, dia 25. Então quem está lá em Boston se fudeu, né? E a terceira coisa, ou quarta, sei lá que porra que é que hoje, não me deixa mentir, menino Lucas, eu fiz meu gol jacaré. Esse gol já está valendo para o campeonato mineiro ou não? Está valendo a minha contagem de gols, né? Eu tô buscando meu milésimo gol aí esse ano. Mas na pelada dos velhos não é vantagem não fazer gol, não é? É o único lugar que joga bola, idiota. Mas lá não tá contando. Ah, lá não tá contando, não. Lá é subóbito. Subóbito, categoria subóbito não conta, não. E a última coisa, e também não menos importante, é que se o único cara que tem assunto, que é o Esportes Especializados, que o Copinha nós estamos passando, está falando que não tem mais assunto, nós estamos fodidos hoje. É, isso lá é verdade. Isso lá é muita verdade. A gente tem assunto para 7 minutos de Esporte Especializado. Agora os outros 53 que a gente tem que ver o que vai fazer. Ó, para ser sincero, a obrigação de fazer o resumo hoje era sua, você enquanto responsável pelos Esportes Especializados. Eu vi o segundo tempo. Então resuma. Não, mas a gente... peraí, não é assim que funciona, não, gente. Não é assim que funciona, não. Nós classificamos de maneira heróica nos pênaltis aí contra um time que ganhou todas. Nós não ganhamos nenhuma, nós classificamos. Hoje foi a nossa primeira vitória, diga-se de passagem. Eu tô preocupado, inclusive. As coisas estavam dando certo enquanto a gente tava só empatando. Hoje a gente ganhou. Tô preocupado aí, o que vai ser o próximo Nossa jogo? Senhora, não, meu filho, você é o Lucas, você não é o Felipe, não, ué. Não, mas a gente o jogador tá... entra aqui é o Felipe. Não, é eu sou um otimista. Você é o Lucas? É verdade. Confundi os dele, é verdade. Não, ele tá dentro do lugar de fala dele. Desculpa, tá dentro do lugar de fala. Bom, eu já vou começar, então vou puxar aqui um assunto que acabou de ser falado na Itatiaia aqui, que quem vai voltar é menino Bauer, mano. Nossa senhora, pode ligar o programa? Já joguei essa aqui porque eu acabei de ouvir ali na rádio e queria ver o que vocês pensariam disso. A gente comentou, né, quem a gente queria de volta e quem a gente achava que a diretoria ia trazer. O Bauer ficou fora do nosso radar, né? Assim. Eu tava assistindo essa parte do programa na semana passada, eu queria falar que quem que eu achava que ia acabar voltando era o Brian, porque voltou para jogar o Campeonato Mineiro, lateral esquerdo, aquela posição que não costuma ter muito, aí acaba o campeonato, o cara faz o campeonato mais ou menos. Mas assim, se for o Bauer, é muito pior do que eu imaginei, né? Antes fosse o Brian que ficava no banco ali, mas porra, velho, um cara que... Enfim, né? Mas e aí, será que ele já pagou as apostas dele? Já tá liberado pra voltar? Se tiver bingo de América contratar jogador por ficha suja, qual que vai faltar depois do Bauer? Porque já teve Maria da Penha, já teve racismo, já, agora... Caso de aposta, o que mais? Qual vai ser o próximo? Como é que vai trazer aí? No caso de aposta, eu já tinha trago dois, né? Não, eles já estavam aqui antes. Assim, a gente não... Já trouxe um jogador com câncer, tem isso também. Ah, mas isso aí é, né, Felipe? Aí você pesou o programa, você não tem nada a ver. Em termos de trazer jogador com algum tipo de problema, a gente tá... Bom, nós estamos com... Nesse momento, nós estamos com três zagueiros. Nós estamos com Ricardo Silva, Júlio e Éder. Então, hoje, na nossa zaga, são os três. Então, nós precisamos trazer zagueiro. Mas o Éder tá tentando despachar também, não estava? Tinha... Ah, mas parece que não. Parece que vai ficar. Mulher dele acabou de abrir um negócio em Belo Horizonte. Achei que a chance dele sair era pequena já. Faltou quem quisesse também, né? Tem esse tipo de problema. O jogador não é muito bom, não está em alta, né? Pois é, gente, mas eu não sei. Será que precisava trazer o Bauer, mano? Ó, vou te falar assim, brincadeiras à parte, também problemas extra-campo à parte, dentro de campo aqui no América foi um zagueiraço, né? Lá no Santos, não é, ele também não estava das pior. O problema dele no Santos não foi dentro de campo, né? O problema dele no Santos foi fora de campo. Agora, como é que ele chega para jogar, né? Depois de tudo que aconteceu? Acho que, para mim, o ponto-chave é esse. Tipo, tecnicamente, vamos dizer assim, do que a gente viu jogar, era bom. Mas é uma dor de cabeça que preferia não passar nesse momento. Imagina a apresentação desse cara, pô. Ele vai chegar assim, e bom, irmão, imagina o climão que vai estar. Tipo, e aí, já pagou a aposta? Que foda, velho. Pô, e aí, você ainda tem o WhatsApp, você tem o WhatsApp dos caras ainda? Ainda mais que todo mundo criticou a pena que ele teve, né? Foi tão brando. Nós acabamos de rescindir com o Dadá Belmonte. Pois é. Sei lá, cara. Eu não acho que não vale o estresse. Assim, numa dessa, o Dadá Belmonte pode tentar pegar mais dinheiro do América. Ele vai, então, peraí. Não é isso não é exatamente o critério seus. Então, eu vou querer receber o que eu tenho direito, o contrato inteiro. Porque... É, o mesmo esquema. Cara, eu não sei, eu não acho que vale a pena essa dor de cabeça, não. É muito o que a gente falou no passado, lembra? A gente falou muito sobre Pedrinho, sobre uns caras assim que a gente falou, pô, o Marcinho, será que vale essa dor de cabeça? Será que vale essa... Não valeu, né? Não valeu, cara. Não valeu. Não acho que vale, sinceramente. Nenhum que a gente trouxe valeu. Aliás, o único que respondeu que teve problema em outro clube foi um problema diferente, mas que dentro de campo, em algum momento, chegou a render, foi o Avelar. Marcinho não valeu a pena, o Pedrinho também não valeu a pena, dentro de campo. Eu acho que é muito complicado você trazer um cara com um problema desses. E queira ou não, foi de todos. O único que tentou, de fato, resolver o problema, né? Ele começou a interagir mais ações, mostrar recuperação, não foi? Foi o que, tipo assim, assumiu a bronca mesmo, falou assim, olha, fiz merda, vamos tentar recuperar aqui, tentou agir e tal. Então, tipo, foi um cara que tentou consertar o que ele fez de errado, né? Os outros, mais ou menos, só desviaram do problema, tipo, preferiram não falar, fingiram que nada aconteceu e seguiram o baile, né? E aí é mais problemático também, né? Como é que fica, de fato, né? Quando o cara tenta resolver, se a cabeça dele, pelo menos, já fica um pouco mais resolvida também com o problema, né? Então... A questão é essa, né? Psicológico conta muito. A gente viu o quanto que o Éder, assim, com um ano que tava tudo indo bem, que ele tava com o psicológico tranquilo, ele conseguiu ser um zagueiro bom. No ano que, tipo, o psicológico dele foi pro espaço, a gente viu o que foi ele jogando no ano passado. Então, assim, faz diferença. Que Bauer a gente tá trazendo? Um Bauer com confiança, querendo mostrar, querendo se provar de novo, ou um Bauer que tá com a cabeça zoada por causa dos problemas desta campo? Então, pois é... Como se o nosso elenco já não tivesse seus problemas, né, gente? Eu acho que você ir empilhando problema não é bom, sinceramente. Esse jacaré dizem que é baladeiro. Nós vamos falar dele. O problema do Bahia foi isso, né? É, o Jacaré é o primeiro cara que tá fazendo um videozinho com ele lá no, nas redes sociais, é o Mateuzinho, né? O Mateuzinho terminou o ano fazendo cirurgia e jogando futebol, ou sei lá o que lá. Pois é, cara, eu mas pra mim, galera, isso aí, o possível volta de um Bauer, nada mais é do que a falta de renovação que a gente tem nas pessoas que comandam o futebol, né? Que são os mesmos erros sempre, cara. Porque fulano já teve aqui, não sei o quê. Mas que paixão é essa com fulano que já teve aqui, gente? E aí a gente até sabe o roteiro. Quem vai apresentar ele é o Salum, é o mesmo. São as mesmas coisas. Eu não estou aqui para falar aqui que... Eu não sou aquele cara que fala assim, Salum. Não. Mas tem que ter renovação, gente. Tem que fazer alguma coisa diferente. As coisas não deram certo o ano passado. Como não deram da forma que foi... E não teve nada. Você vê o Santos aí, o Santos caiu, cara. Ele simplesmente proibiu o jogador de entrar dentro do CT. E a gente ia ser mamata pra esses caras aí, ué. Sacou? Era pra ter alguma coisa diferente, por exemplo, uma lei pro Juninho, que fizeram nada no passado. Mas continua a mesma coisa. São líderes de elenco, caramba, 4. Renova-se com o Felipe Azevedo. Felipe Azevedo tá fazendo 37 anos, gente. Sexta temporada dele no América. E o cara é ele mesmo que é a solução pra nossa. Com a nossa velocidade, nosso jogador de velocidade. Então, as mesmas caras de tacho lá e a gente com cara de trouxa. Mas vamos que vamos, segue o jogo aí. Bom, falando ainda em chegada de reforços aí, chegaram dois atacantes. Chegou Vitor Jacaré, que estava no Bahia, e chegou o Fabinho. Fabinho estava onde? Me ajudem aí. Criciúma, de Madrid. No Criciúma, né? No Criciúma que subiu, né? Isso. É, e vocês sabem por que ele não ficou lá? Parece que não conseguiu o acordo. Falaram isso, o Criciúma tentou permanecer, aí ele não conseguiu costurar um acordo com ele, ele acabou vindo pro América. A realidade talvez é que ele não tenha futebol para uma Série A. É o mais provável, né? Porque eu duvido que o Criciúma não conseguiria fazer um acordo com o cara que tá na Série A e o América na Série B conseguiria. Faz um acordo. Tanta história estranha pra cacete, bicho. E o Fabinho é centroavante ou joga nas pontas? Porque o Vitor Jacaré, ele é ponta, né? Jogador de beirada, né? É, jogador de beirada. Eu acho que ele... Como a gente não vai vender o Mastriani, e a gente tem o Renato Marques, que aparentemente vai ser mais utilizado, talvez a gente, de fato, esteja procurando um centroavante agora. A não ser que, de fato, negociações avancem para vender o Mastriani, acho que a gente traria. Eu não vi o Cristiano jogando ano passado, é difícil de falar. Mas eu acho que tem mais cara de atacante de beirada. Eu confesso que eu não sei. Eu não, realmente não sei. Dá uma olhadinha nos números dele lá, desculpa, já, porque até onde eu me lembro, eu acho que ele fez uns golzinhos ano passado. Ele fez 11 gols. Aí, ó, para um jogador, se for um jogador de beirada, excelente. Se for um centroavante, mediano para medíocre, né? Pelo Transfer Market, ele tá como centroavante e como ponta direita. Ou seja, em teoria, joga nos dois aí, né? Então o Transfer Max é igual ao América. O Juninho tá como volante, mas joga como meia. Aí é complicado. Até teve duas temporadas no CRB, ele fez 8 gols na 2022, ano passado ele fez 11. Em mais jogos, né? Ele fez 8 gols em 31 jogos, ano passado foram 11 e 44. Então, assim, realmente, para o atacante de beirado, um gol a cada 4 jogos, tá ok. O centroavante é pouco, mas tem que ver também Série B. Acelera o titular. Até 44 jogos deve ter sido, mas pra Série B, tipo. Os artilheiros não fazem tantos gols assim. Hein, Felipe, quando ele fala em 44 jogos, não necessariamente ele entrou jogando em 44, né? Assim funciona, tem não. Tem isso também. Sacou? E só pra que eu tava olhando aqui, o Bauer fez 0 jogos na Turquia, né? Então não dá pra falar que ninguém tá trazendo ele porque ele tá mostrando um bom futebol. Ele descansou bem, tava de férias, né? Foi falar passar férias na Turquia. Foi lá receber euro, passou férias. Mas parece que posso estar enganado, mas ele tinha conseguido transferência para lá, só que quando ele foi para lá, a FIFA mudou a pena, porque a pena era no Brasil, por isso que ele poderia jogar fora, aí estendeu a pena para o mundo inteiro. Então ele ficou sem poder jogar no fim das contas, né? Eu acho que é isso. Foi pouco, não era 12 anos. Não, ele tomou um ano depois, né? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Mas um ano não passou ainda, não. Deixa que você olhe. Eu acho que a pena maior para um jogador de profissional é jogar na Turquia, não? É. Que não, lá paga bem. Mas é um... Agora, o que eu tô com medo aí, dessa nossa desculpa só te interromper, só para confirmar a informação. A FIFA, ela estendeu a punição para o mundo inteiro. E o STJD tinha aumentado a pena dele para um ano. Então ele ficou sem poder jogar mesmo. Então, mas imagino que ele vai ficar se jogar até mais ou menos ali. A pena dele ser o quê? Foi tipo, maio, abril, uma coisa assim, né? Então... Putz, ainda tem isso então, hein? É. Aí é foda. Deixa eu ver... Isso pra mim tá com cara de notícia de empresário que tá plantando, cara. Pode ser, cara. Eu, Itatiaia é foda. Não faz sentido Itatiaia nenhum. Bauer, mano, no América. Faz sentido zero. Não, pior é que faz sentido, cara. E pior é que... Sentido faz. Cara, conhecendo entendi. A figura... Faz sentido. Sentido faz. Faz sentido, já. Faz sentido, verdade. se fossem pessoas que aprendem com os erros, o Bauerman seria um nome que nem entraria em qualquer tipo de lista do América. Mas como eles não aprendem, então... Bem provável, bem provável. Aí, vocês que são mais entendidos que eu, o Saulo tá falando aqui, quem marcou o jogo Packers versus Cowboys, isso é jogo de quê? Só pra, o que é isso? Packers versus Cowboys, que jogo que é esse? NFL. NFL. Que é futebol americano? Isso. Ah, não, Saulo, não, esquece, vocês têm de Packers versus Cowboys, bicho, o negócio é de América, é decadente isso aí. Não, bobagem. Não sei como é que vocês conseguem achar graça futebol americano, velho, sinceramente. Só tem um esporte mais chato que futebol americano, que é beisebol. Golf também é bem legal. Só pra falar, a pena dele conta a partir de 1º de junho, pelo que eu vi aqui. Não, ele tomou 360 dias, então ele não joga antes de junho. Não faz nem sentido. Contratar ele agora, se não tivesse uma redução de pena aí, não faz sentido. Faz não. Nem sentido, então, cara. Então, essa é notícia plantada de empresário para deixar o nome dele na mídia. Não tem lógica nenhuma você trazer, pagar salário, nem dá nem pra pensar no trem desse, não, tá louco. E aí chegou então Fabinho e Vitor Jacaré. Ainda, até onde eu sei, o América ainda está atrás de alguns reforços. Um que eu sei. Mas precisa demais de goleiro, volante e lateral direito. E se eu te contar que nós estamos atrás de mais um atacante, tá quase fechado. Eu vou entrar na sua onda aí, que você falou que faz todo sentido, conhecendo o América como a gente conhece. Jonier Blanco, artilheiro da Série B da Colômbia, também conhecido como Escobarzão. Baita, baita reforço. Não, Escobarzinho, que é a segunda divisão. É, Escobarzinho. Baita reforço. O primeira divisão é o Cocainão e o segundo é o Maconhão. O Jonier Blanco parece que... Choquei do América lá. Eu não sei se é Choquei do América. Tinha um Twitter que era Choquei do América, mas depois desse negócio ele mudou para algum outro nome. Colocou que o Jonier Blanco já está seguindo o América no Instagram. Puta que pariu, bicho. O Nuno Herr tá colocando aqui pra gente, ó, que pode voltar em fevereiro. Estão fazendo acordo. Aleph Manga e Igor Carlos já voltam a jogar em fevereiro. Ah, eu vi essa parada do Aleph Manga mesmo, cara. Aí, ó, a malandragem. Mas até fazer o acordo... É verdade, teve essa parada mesmo. Essa é a questão que vai... Assim, o país complicado é o Brasil, bicho. E os caras fazem errado, confessa que fez errado, entra no rolo, ainda tem acordo. Acordo de quê, cara? Não, o pior é nem isso, não. É porque aí você vai conseguir pesar muito bem. Porque, vamos supor, o cara, esse pessoal todo aí, fica a jogar 6 meses. Dependendo de quanto que eles estão recebendo aí por uma coisa dessa, o cara vai falar assim, peraí, se eu pesar aqui, se me pegarem, eu vou tomar uma penazinha de 6 meses só, porque vai ter acordo essa escalada toda, vale a pena. Pois é, cara, isso é esculhambação. Isso é esculhambação, bicho. Não pode ser, não. Sinceramente. Você não pode querer ter um esporte a sério, valendo dinheiro como... Né, como é o futebol hoje em dia, o futebol virou uma indústria cara, com muita grana envolvida, e com esse tipo de coisa não, cara, entendeu? Porque no final, quem levou tinta nessa história toda é o clube, que o cara tomou cartão, de repente o time até caiu aí, porque tinha jogador de sacanagem, entendeu? São questões... O Santos caiu, né, Jair? Pois é, cara. Curitiba caiu, e o América caiu, todos os três times tinham jogadores nessas paradas erradas aí. Pois pra você ter uma ideia, a pena tem que ser tão rigorosa. A NFL, que você falou que você não gosta, é um caso exemplar. Teve um jogador lá, ele apostou, ele fez uma aposta que o time dele ia ganhar. Ele só fez, era assim, ele apostou que o time dele ia ganhar. Que tá tudo ok, concorda comigo? Ele tomou, né? Um ano de suspensão. Pois é. O jogador não pode nem fazer apostas. Isso é, e assim, isso é internacional. Hoje confirmo. No futebol também, não. Quando eu trabalhei lá no site de. Quando eu trabalhava com o site britânico, a gente tinha que monitorar, porque quando um jogador de futebol ele era cliente do site, a gente tinha que ficar monitorando as apostas dele, porque se ele apostasse em futebol, a gente tinha que reportar isso. Porque é proibido. Então, assim, por isso é grande. Até que, ainda que você aposte uma coisa que, em tese, não é prejudicial nenhum. Cara, técnicos que foram pegos espionando outros times tomaram, tipo, 6 jogos de suspensão. Um cara que fez uma aposta tomou 1 ano. O cara foi banido 1 ano inteiro por conta disso. Então, assim... Por apostar no time dele. Quer dizer, que o time dele... E lá teve escândalo na década de 70 com isso. Todo mundo envolvido foi banido do esporte. Você pega sério no começo, ninguém nunca mais nem mexe com isso. Então, assim, a gente tá deixando leve. Tem que ser exemplar. É, daqui a pouco, é o que eu falei. Pra mim, todo mundo que se envolveu nessa, tinha que, assim, era isso mesmo. Banido, não joga mais, acabou. Ah, mas foi levado, não importa. Tipo, muda de esporte, vai pro vôlei. Põe exemplar, que aí ninguém nunca mais nem cogita. Porque você pensa assim, peraí, eu vou poder perder a chance de fazer meu pé de meia aqui com futebol, que dá dinheiro, tudo. Não, vou nem cogitar fazer isso. Você deixa essas margens, deixa brecha, daqui a pouco vai ter outro escândalo desse, porque o pessoal vai pesar ali e vai falar, acho que vale a pena. Ainda mais jogador em fim de carreira. Pois é, como era o caso do Nino Paraíba, por exemplo. Né? É, até porque vai fazer, eu já tô aqui numa carreira que eu devo jogar só estadual, vou fazer isso, tomo 6 meses, eu volto pro estadual do ano seguinte ainda pra ganhar alguma coisa. Deixa eu ler uns comentários aqui. Zé Alves Aguiar tá dando aqui um salve nação, Itabira vos abraço, Mayra mais tech que Cauã. Salve nossa base para uns, fraca para mim, forte. Eu acho o Mayra, não tô gostando muito dele, não. Hoje foi o primeiro jogo dele que eu achei melhorzinho. Zé Flávio Moreira, boa noite a todos os americanos. Bruno Palmeira, boa noite, pessoal. Ainda sem novidades na zaga. Saiu novidade aí, Bruno. Você gostou? Roilson Isidoro, boa noite, nação americana. Rodrigo Magalhães, boa noite. Bem-vindo, Lucas. Roberto Lopes de Oliveira Neto, vulgo Rolon. Bauerman já está quase liberado. Será que vai cobrir o buraco dos apenados? Rolon, que é especialista em cobrir buraco aqui no Decadentes. Ui! Vapo! Raul Batista, boa noite, americanos. Carlos Antônio de Paraupeba. Falta contratar jogador para defesa e meio de campo. Meio de campo, eu tenho minhas dúvidas, gente. Meio de campo está meio tumultuado, né? Acho que não dá para contratar mais, não dá. O que tá lá é o Flávio, para começar a conversa. Pois é, mas e aí? Nós vamos ter pro meio de campo gente para Juju, cara. Eu, se fosse para contratar, eu tinha que contratar um primeiro volante típico, que é a única coisa que nós não temos. É, o ideal seria trazer dois. Dois não vai trazer, traz pelo menos um. Porque se a gente começar com o Itaí para Série B, vai ser foda. Mas no programa passado, vocês viram que nós tivemos dificuldade para achar um meio de campo que não inclua o Juninho, né? Não, a gente sabe que isso não vai acontecer, Jair. A gente queria um meio de campo que tivesse Benítez, Martínez e Moisés. O Benítez já atirou um pouco da dúvida, né? Já se representou lesionado. Então... Será que ele se machucou na peladinha com os primos lá, que ele colocou a camisa do América em todo mundo? Não duvido. É porque futebol argentino a gente sabe como é que é um pouco mais intenso. Porra, aí é foda, viu? Aí é foda. Então, acho que se for meio de campo, eu não sei. Eu acho que se fosse contratar, seria um primeiro volante típico. Primeiro volante, né, de pegada mesmo, de marcação. Mas eu não vejo isso acontecendo, não. Lembrando que Lucas Cal só tem contrato até o meio do ano, né? E tomara que ele só cumpra esse contrato, não tem um próximo. Eu acredito que sim, porque conhecendo o América, provavelmente se quisesse que ele ficasse, já teriam procurado essa renovação aí. Eu não acho que vão deixar para renovar em cima da hora, não. Começar o Mineiro como titular ali na zaga e é só assim, acho que para a Série B, como volante ali, né? Assim, para a Série B ele dá conta de jogar de volante, vai e renova até o final de 2025. Nossa Senhora. Não é o que eu duvido. Mas assim, você falou de novidade da zaga, tem duas também, né? Nós tentamos repatriar, né, o Gustavão, né? Que tá no time B do Benfica. E tentamos, o pessoal está otimista que ainda vão conseguir renovar com a Velar, né? Esse assunto da Velar eu achei que deu uma quietada, viu? Não estou vendo ninguém conversando isso, não. Estavam tentando, mas não sei por que o assunto ficou mais quieto. Se vocês têm alguma informação disso? Não, eu não tenho, mas pode ser que quando o Juninho não quis renovar, aquela época lá que ele voltou em fevereiro, pode ser a mesma coisa. Deixa ele negociar, porque a gente deve estar querendo oferecer tipo, uma redução salarial para ele, até porque, né, o patamar mudou, uhum. Ele também não é um jogador jovem. Então ele deve estar querendo buscar um contrato melhor. Aí vai deixa ele procurar, que foi o que a gente fez com o Juninho. Aí depois que passou o janeiro inteiro, o cara não achou lugar nenhum, uhum. Aí volta e assina. A gente fez isso com o Juninho, Alfredo, do final de 2016 para 17, ou 17 para 18, algo nesse sentido, assim. Ele não queria ficar, aí deixou ele negociar com o times, aí quando ele viu que ninguém queria ele também, ele voltou e renovou com a gente. Então, assim. Mas até onde eu sei, o Avelar tem proposta de outros times, inclusive de Série A. Mas aí o que ele vai pesar, né? Ver o quanto que os outros times estão querendo pagar ele, né? Se for mais, beleza, que seja feliz. Que ele não tá fazendo mudando a cotação também da defesa, né? Ele, como zagueiro, não é muito bom. E como lateral, a gente sabe, assim, por mais que os nossos sejam ruins pra Série B, eu acho que não. Lateral parece zagueiro. Pois é. Pra zaga, então, a gente tem essa questão. Eu acho que a zaga precisa contratar aí pelo menos uns dois, né? Até onde eu sei, nos treinamentos, o Cauã não decidiu por uma zaga dita titular, ele está treinando as combinações dos três, inclusive o Lucas Cal como zagueiro. Eles estão tentando essa volta para ele aí como zagueiro. Mas eu acho que tem que contratar. Eu acho que o ano passado, a nossa zaga foi horrorosa, foi uma zaga que queimou o goleiro, de fato. Não estou dizendo que os goleiros que a gente tinha também eram tão bons, não era, mas a nossa zaga também ajudou demais no nosso problema de goleiro, que é outra posição que a gente tem que rever. Eu acho que não dá para ir com Dalberson para o Mineiro, na minha opinião. Para o Mineiro até dá, eu acho que não dá para ir com, assim, o que não dá é para, tipo assim, confiar que ele vai ser o cara que vai resolver. Mas eu acho que a gente precisa de um goleiro para a Série B, que já tenha rodado aí esse ano. Eu acho que no Mineiro é a hora de você testar e ver se o cara aguenta uma Série B ou não, né? Só se eles são. É porque assim. Nicola falou que o América tá querendo aquele Vladimir. Do Santos. Ele tava no Havaí, não era? Não sei. Eu vi o Nicola falando que tinham três clubes querendo o Vladimir. Não sei, também o Nicola, né? É mestre de falar com coisa aí. Joga demais, é. Cara, o que eu não duvido é assim, o América, quando joga a Série B, é o mestre de trazer algumas coisinhas só nesse início de ano, que tem menos dinheiro, vai deixar pra trazer no final, que é o que a gente brinca, os destaques do Paulista, né? Numa dessa aí pra esperar ver se um time que não tem muito calendário, um time pra jogar, ou Série D, ou que não tem divisão ainda, desse de empresário que vai com o goleiro ali pra você tentar, não duvido, pode acontecer. Assim, então talvez a gente espere pra ver ali se tem um time do interior de São Paulo que tá com um goleiro interessante e tudo, e tentar. Pode ser a questão aí. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que a gente sempre fez e que já deve ser a tal da volta às origens que o Saulo falou. Então, um trem que eu não concordo é esse trem de contratar os destaques do Paulista. E aí eu vou dar um ponto de vista para vocês. Destaque do Paulista não vai vir pro América. Ele vai ser reserva no Palmeiras, ele vai ser reserva no Corinthians, ele vai ser reserva no Fortaleza, ele vai ser reserva no Grêmio, no Inter, e a gente vai pegar a prateleira imediatamente abaixo. Os semi-destaque do Paulistão. Os vice-destaque do Paulistão. Então, o que acontece? Esse cara, um vice-destaque do Paulistão, é o que nós precisamos de um goleiro para a Série B? Mas destaque do Paulista é a própria torcida que inventou esse nome, né? Porque o América nunca pegou um destaque de verdade. Não, nunca pegou. O Marcelo Paulista veio, ele era vice-artilheiro da Série A2, que é Paulista. Então, assim. isso é um bordão, uma gozação que a torcida faz, que é uma baita de uma mentira. A gente não pode acreditar nisso. A gente nunca trouxe destaque do Paulista. A gente espera o Campeonato Paulista para acabar, para a gente buscar jogadores que não vão disputar nada, né? Igual o Toscano mesmo. Nossa, a restrição atual de jogadores sul-americanos são quantos? 7? não tem para estar no elenco nenhum para jogar. Não, é para jogar são 7. Acho que jogar são 5. Eu acho que mudaram para 7. Mudaram para 7? Então, se for 7, está tranquilo. Eu acho que, assim, talvez a gente, o Lucão que está lá trabalhando essa parte de buscar no mercado sul-americano, podia ver se achava um goleiro para nós aí, hein? Aí vai e acha o Aguerre, né? Tem um que saiu, o tal de Aguerre, não? Saiu esse meio ano passado, tá livre no mercado. Pra você ver como é que tá difícil achar destaque. O Peñarol, que é um time de tradição na Uruguai, conseguiu buscar o Aguerre só como goleiro, né? Então acho que não, o Peñarol, cara, o futebol uruguai tá quebrado. A gente viu, cara, a gente jogou contra o Peñarol, né? A gente jogou contra o Peñarol. Não dá, cara. São 7 mesmo, tá? São 7 que podem ser escalados, relacionados por partida. Né? Então. Não sei, eu acho que dá para buscar ali ainda. Júlio César Pereira está aqui, boa noite, pessoal. Cuba Knights, será que o Bauerman fechou a casa de apostas dele? Bauerman Bet? Lúcio Melo está aqui, se trouxer Bauerman, aí traz o manga e muda o nome do time para América Bet. Saulo Prata está elogiando a camisa do Thales, essa camisa que o Thales está usando é linda. Cuba Knights, ainda acho que o América deveria olhar outro goleiro. O contrato do Robson acaba em junho. Robson já foi embora, Cuba Knights. O contrato dele já foi rescindido no final do ano passado. Hoje, goleiro, nós temos só os da base, Dalberson e Jori. São os goleiros atuais do elenco aí. Rosimério Biguenda, boa noite. Maurício Cândido, qual a opinião da bancada da dita venda do Mastriani? Lucas, você não estava aqui semana passada. Mastriani Martínez, você acha que aguenta ficar aqui 2024 inteiro? Ah, difícil, viu? Eu acho que eles vão acabar ficando, porque o Salum tá tendo uma postura, eu acho que ele tá apostando em alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Ademir, né? De tipo, cara, não vou vender, porque com o valor dessa venda eu não vou conseguir trazer ninguém que faça o mesmo papel. Eu acho que, assim, os caras sem contrato, eles têm que seguir o contrato deles, né? Mas eu tenho uma preocupação grande com a motivação que eles vão ter, de fato, para jogar só a Série B, Mineira e Copa do Brasil. Mas, assim, considerando que não são jovens, né? Não são jogadores ali que têm potencial de revenda, o clube que quiser comprar, vai comprar pensando somente no retorno técnico, dificilmente alguém vai oferecer... sei lá, 2 milhões e meio de euros pelo Martínez e alguma coisa próxima disso no Mastriani, né? Então, por conta disso, eu acho que eles vão acabar ficando. Mas o tempo passa, sim, com qual vai ser a motivação deles para jogar uma Série B. É, complicado. O Roberto Nassif está falando, aí o Lucas Cal estoura de novo e ficamos na mão de calango. Ou renova agora ou sai fora agora. Ficar esperando acabar o contrato é meio burrice. Eu acho complicado também. Jesus Ananias, Gustavo Marques foi convocado para a seleção pré-olímpica? Foi, mas o Benfica não está querendo liberar não, né? Você está sabendo melhor disso aí, Felipe? Não, praticamente não, e os times da Europa geralmente não liberam, né? Até porque o Benfica não está exatamente numa situação financeira muito boa lá, e eles venderam foi veríssimo, né, para o Corinthians, para começar a receber só em outubro, por causa dessas questões. Como ele foi bem lá no Benfica B, o pessoal já está estudando usar ele até no time principal, nessa reta final agora. Então, acho que o Benfica não só não deve liberar, como ainda deve exercer, até que não liberou a volta dele do empréstimo, como deve exercer a opção de compra, né, porque colocaram a cláusula de venda baixinha, né. Então, para eles que não estão com dinheiro, vale muito a pena, né. Então, acredito que a gente não deve ver mais o Gustavo Marques jogando com a nossa camisa, não. E aí, assim, na pré-olímpica é muito difícil, porque os times europeus dificilmente liberam, né, com uma situação dessa, então... Pois é. Deixa eu puxar aqui. O Chester Rodrigues, boa noite. Não concordo com a volta de jogadores que passaram pelo América, principalmente o zagueiro Eduardo Bauerman. Paulo Ramos está falando aqui, ó, o América tem que contratar defesa. Bernardo Moreira, já pode cornetar o Lucão? Não, de forma alguma, não pode cornetar, não. Mas eu zoei ele, eu falei, ó, você se prepara que a culpa é sua se der errado e o mérito é dos outros se der certo. Agora, sobre o comentário anterior aí de trazer jogador que já passou aqui, o nosso problema é que a gente só traz os que não deram muito certo aqui, né? A gente tá falando de goleiro aí, se trouxesse um João Ricardo de volta, eu perdoaria na hora. Fácil, fácil, fácil. Queria demais. Não, concordo. Assim, se trouxesse o João Ricardo, ia ser uma melhora muito boa nas posições. Eu perdoo ele assim, ó. Até esqueço. O que, que ele fez assim? Também. Né? Pois é, o Kubanés está falando sobre goleiros, né? Você pode olhar lá no site, que lá no elenco masculino ele não está constando, tá? Mas ele foi dispensado, eu não sei para onde que ele foi. Nesse site, tipo Transfer Market, o Gol e tal, ele está como jogador do América, mas até onde eu sei foi rescindido o contrato, sim, tá? Eu acho que ele não está mais com a gente, não. Vocês estão lembrados disso? Eu lembro desse anúncio mesmo. Eu lembro que foi anunciado isso aí. Qualquer coisa entra no BID aí, olha. Teria que olhar via BID, né? Muita coisa aí, o BID também demora a sair, tem umas dificuldades aí. Bom, o Aguiar está perguntando, já temos um time para treinar, pelo menos? Não só temos um time para treinar, quando vamos fazer um amistoso, dia 17 agora. Quarta, né? Quarta-feira, contra o Atlético lá no CT, Leandro Drummond. E aí? Tem o Atlético? Atlético tá bem, hein? Ô, Jair, como é que ele tá bem? Você sabe, me fala o nome de dois jogadores do Atlético. Não, cara, dentro da é uma SAF, eles estão botando um dinheirinho legal lá, cara. Mas eu não acho que afirmar que ele tá bem, não, hein? Não, fala assim, eles estão se preparando para fazer um... O que ele jogou ano passado? Aí, ó, Rolon tá falando que tá dele e atacante do Atlético. Isso, você tá bem? Pô, bicho. Eu tô surpreso com essa informação. Aí, eles ano passado tentaram começar o campeonato com o Ricardo Oliveira, hein? Eles jogaram, no ano passado eles tinham o Sassá, né? Só que aí o Sassá foi pro Amazonas. Mas foi depois do Mineiro. O Mineiro jogou, ele chegou a jogar lá. Então, ano passado eles ficaram entre os quatro, não ficaram? Eles jogaram a Série D, se eu não me engano, só não sei se... Eles subiram pra C. Pois é, então, e eles jogaram Mineiro, no Mineiro eles ficaram entre os quatro, não ficaram? Ficaram. Pois é, mas, gente, então. Sinceramente, né, amistoso não vale de muita referência, eu acho, não. Cara, eu acho que para esse jogo aí o marketing podia fazer uma ação aí, levar uns 10 torcedores para ver, não? Ah, isso aí sim, isso sempre vale. Mas eu digo assim, ponto de vista de fazer análise para a temporada, né? O amistoso não vale muita coisa, não. Até porque uma arquibancadinha tem lá no CT, né? Então, comportar o pessoal tem como. Pois é, ué. Dá para fazer uma gracinha lá, levar uns. Bota ele naquela. Não precisa nem botar na arquibancada, não, lá naquele lugar onde é o refeitório, ali, aquela varanda que tem ali em cima. De boa demais. O pessoal podia fazer uma gracinha aqui. Eu tô olhando aqui o perfil do Robson na CBF, ele não tá vinculado ao América, não. Não está mais. Então é isso mesmo, eu acho que já deve ter saído via BID, né? Mas o BID, você tem que puxar diariamente, então é difícil achar essas coisas. Tô curioso para saber quem são os dois goleiros que estão treinando junto com o Jô e o Dalberson. São da base, cara. Eu vi o nome deles. São dois meninos da base. Que é base mesmo, né? Porque a base tá na Copa São Paulo. Eles são do, acho que, tipo, sub-17, alguma coisa assim. Eu vi esses dias. Rolando, te respondendo aí sobre essa ação que você tá querendo aí. Dá uma olhada aí. Tá falando aqui, ó. Na pandemia venderam ingresso virtual. Não, bicho, você tá igual o Andrezinho com esse raio desse ingresso virtual. Ué, velho, que isso vai mudar? Nossa senhora! Rolon tá igual o André. André fala nesse ingresso virtual todo. Você lembra daquele filme do Alto da Compadecida que o João Grilo ficava assim, passou bife na manteiga pro cachorro e tal, não sei o quê. Todo dia alguém fala nesse ingresso virtual. Rolon, você tá muito amargo. Bernardo Moreira tá falando aqui, ó. América Atlético poderia ser transmitido, construir uma cabine de transmissão no Campo Novo. Podia. Pô, eu vou ser legal, sincero, eu não sei se eu sou a favor, não, assim. Não, se você levar como um estudo completamente... Esse é o problema, é porque a torcida não leva isso tanto em consideração, né? E já começa a Concordo, Lucas, os caras estão conectando Copa São Paulo, bicho. Imagina o amistoso, primeiro do ano, não tem que ter notícia, não. Eu acho que amistoso tinha que dar nem resultado de jogo. Amistoso é amistoso, os caras estavam lá, fizeram 70 trocas, teve 3 tempos, 30 minutos, entrou moleque. Assim, acho que é um treino. A não ser que fosse... Porque vai ser um jogo treino, né? Se fosse um amistoso, aí beleza, que é com o juiz contratado, dois tempos de 45, né, faz alguma coisa assim, mas pô, um jogo treino assim dentro do CT, sei lá, eu acho que causa umas expectativas necessárias. Torcedor americano, ele antes de tudo um forte. Ele suportaria ver um jogo treino entre América e Atlético. Seria interessante para a gente conhecer alguma dessas peças que a gente, por exemplo, conheceu o Dalberson, conheceu o Fabinho, ver um pouco dessas peças que a gente vê o Moisés jogando para ver como é que ele tá, assim e tal. Ainda que mas saiba. Mas tem um Mineiro, cara. Tem um Mineiro inteiro para isso. Mineiro é para isso. Podia criar expectativa. É. O Aguiar está perguntando se Breno foi vendido mesmo, ainda não. Até onde sei, já foi. Inclusive, o pai dele, que é da Força Aérea, já pediu até transferência para mais perto de onde ele vai lá. Até onde eu sei, vai. Vocês. Eu não entendi dessa transação direito, do que foi divulgado. Foi por tanto, a América vai ficar com um percentual ainda, foi por 60%, eu não entendi nada. Cara, isso aí tá uma fofoca. Isso aí ninguém sabe esse número direito. Ninguém sabe esse número direito. Tem percentual de empresário no meio, tem eu li a notícia. Ah, foi por tanto. A América tem direito a tantos por cento do passe, mas a América vai manter tantos por cento do passe. Eu não entendi nada quanto que a América vai receber, ficou bem confuso. Porque, assim, sinceramente, para um time dos Emirados Árabes, eu não queria ficar com percentual nenhum, não. Para mim, eu podia vender tudo que tinha de uma vez. Coitado do Breno, vai enterrar a carreira já cedo, gente. Sinceramente. Contando, sei lá, vamos supor que o cara vai ganhar uns. Tô chutando aqui uns 200 pau por mês. Tá tranquilo, vai jogar uns 3 anos aí, aposenta. Ah, pois é, mas eu enfim. Eu entendo total, porque é independência do cara, mas. Ele é jovem, ele possivelmente vai ficar um ano lá, vai costurar um acordo e vai voltar pra jogar no Brasil. Poucos são os que ficam lá muito tempo, assim. Ele vai fazer uma coisa dessa. Isso é verdade. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre Copinha? Esportes especializados. Não, achei a hoje. Dessa vez. Faz de novo aí que eu vou gravar agora. faz uma vinheta nova aí pra nós aí. Lucas, quais jogos você viu aí? O que você tá achando desse time da Copinha aí? Pegou ele de calça curta, eu tava olhando o Google os jogos ainda. Não. O quadro dele é mais o final do programa. Eu vou ser bem honesto mesmo. Os únicos jogos da Copinha que eu vi até agora foi o contra o Deportivo. Aliás, foram os pênaltis contra o Deportivo Brasil e o segundo tempo do jogo de hoje. Porque. E quem que me incentivou em certo nível ver o jogo de hoje foi o B+, porque ele postou no Twitter. Acho que tá começando o segundo tempo. Aí eu fui ver no Twitter assim, eu vi que o Capital tinha tido um jogador expulso. Falei assim, não, agora eu vou ver qual é que tá esse jogo aqui. E assim, o segundo gol foi jogar. A zaga do tal do Capital lá foi igual os Trapalhões. Mas, gente, não é possível, não vai chegar ninguém para desarmar. O América perde a bola as 3 vezes ali e ainda consegue finalizar. Mas assim, do jogo de hoje, é porque eu não vi os 3 jogos da fase de grupos. E eu não vi até o primeiro tempo que dizem que foi horrível contra o Deportivo Brasil, que foi que a gente saiu perdendo de 2-0. Né? Então não posso falar o quão ruim que estava o time da Copinha. No jogo de hoje, como eu vi o segundo tempo com um jogador a mais, o time estava bem organizado, estava tranquilo, umas espichadas de contra-ataque. Mas nada, pelo menos a mim, nenhum jogador me chamou tanta atenção. E também não foi um jogo que o América foi absoluto como deveria ser contra um time do Distrito Federal, né? Que nem é lá dos mais conhecidos da região. Então, assim, parece que o que parece, né? Que na geração do ano passado, que a América pegou muitos jogadores que tinham ali idade vencendo de Palmeiras, São Paulo, né? Que foi o caso do. Esqueci até o nome do menino. Luan Campos, que foi o que saiu, temos problemas internos aí, que jogou muito bem, que foi o caso do próprio Breno, né, que tinha feito base no Palmeiras, tinha um outro menino do São Paulo que o América acabou nem renovando também, que fez uma boa copinha no ano passado. O América esse ano não está com elenco. Esses caras, os que deram certo subiram para o profissional, os que estouraram a idade não tinham mais como jogar copinha, muitos deles nem ficaram. É uma safra meio que renovada, então é um time meio que jovem e os maus resultados não começaram na Copinha. No Brasileirão Sub-20 no ano passado, o América já foi muito mal também. Então tem um desafio ali, tanto de geração, não parece uma geração muito produtiva, né, em termos de conquistas de campeonatos e tal, e também o técnico, porque o Myron assumiu a copinha assumiu o time para disputar a copinha no ano passado, mas um trabalho que, pelo que parece, né, o William já vinha fazendo há mais tempo, e agora que ele está com um trabalho mais sólido ali, um ano com o time sub-20, não parece conseguindo segurar os mesmos resultados. Então a gente tem que acompanhar. Agora, ganhar serviço da copinha, ganhar brasileiro sub-20, não é isso que faz revelar tão bons jogadores. O time que foi campeão do sub-20 não teve lá super destaques, né, que depois vingaram no profissional na época com milagres. Do time vice da copinha também, por enquanto a gente não teve ainda um super destaque que está aí com a gente. Então acho que a gente tem que ter mais paciência, né? Acho que a copinha é muito falada, é muito transmitida, mas no fim das contas a gente tem que observar quem que a gente pode usar para compor o elenco, principalmente considerando que a gente vai jogar a Série B esse ano. Eu acho que o primeiro jogo que eu gostei foi o de hoje. Todos os outros jogos, a gente, o penúltimo, né? O segundo tempo foi realmente um ótimo segundo tempo. Tanto é que nós buscamos aí a diferença e levamos para os pênaltis. Mas jogo inteiro bom para mim, hoje foi o primeiro. Quando no segundo tempo, inclusive, que o time do Capital abriu a gravata, o time deles cansou de um jeito absurdo, né? Jogando muito tempo também com o Spurs e tal. Aí, cara, o América deitou e rolou. Mas eu concordo com você. Eu não vejo nesse time alguém ainda que a gente pode trazer e tentar no titular, no profissional, não. Eu não vejo ninguém ainda com esse perfil. Eu acho que dá para entender, porque ano passado a gente subiu muita gente. Tem que pensar que o Renato Marques, sim, o Watson subiu, o Matheus Henrique subiu, o Júlio subiu, o Cássio acabou saindo também, o goleiro. Então, tipo assim, a gente trocou muito, o Breno subiu, o Luan Campos saiu, tipo, você trocou o time quase todo. Então, assim, o time é jovem, tem muita gente que saiu lá do sub-17, tudo, então ainda tem essa questão, né, e tal. Então, eu acredito, e eu não me preocupo, eu não acho que a base tem que focar em ganhar títulos, porque você tem que focar em deixar o pessoal pronto. Igual a gente viu, o Matheus Henrique subiu e conseguiu tomar conta da lateral direita, nem era a posição dele, por exemplo. Então, assim, mostrou que dá conta. O Watson também subiu, foi um pouco tímido no começo, mas depois estava mostrando destaque, assim, tanto que a gente lamentou muito ele ter tido a lesão que ele teve, porque certamente ele teria virado titular ano passado. Então são jogadores que chegaram um pouco mais prontos do que chegavam antes. A gente viu o Messias, o Messias, ele chegou a jogar a Série B 2015, ele ficou um ano inteiro treinando, ele fez um jogo só. Aí, 2016, ele ficou também, só foi entrar no final e foi entrar com problemas físicos, só que ele tinha cãibra pra caramba e foi jogar só em 17. Então, um cara que precisou ficar 2 anos treinando com o time principal pra conseguir jogar, pra ter condição de jogo. Então, assim, ou seja, não chegou pronto, teve que ser trabalhado no profissional. Eu acho que a base tem que deixar o cara mais pronto pra você fazer só os aprimoramentos no profissional. Então, assim, O Luiz Alberto e o Bernardo estão lembrando do Samuel, que realmente eu concordo, é lateral direito. Mas eu já considero até que ele está integrado já. Ele já fez bastante jogos ano passado. De vez não, né? Participou de bastante. Foi bem relacionado algumas vezes. Inclusive, e é um jogadorzaço. Ele jogaria mais, mas se machucou, né? Então, por exemplo, que está me decepcionando um pouco, assim, é o Igor Gabriel, que chegou até a jogar o finalzinho do ano passado ali, quando a vaca já tinha mais do que ir pro brejo. Está jogando a Copa São Paulo e, assim, por enquanto, não tô mostrando ali que tem cancha para chegar a jogar de novo a Série B esse ano, não. Então, é isso. Se a gente formar, que seja esse ano não, mas que pro ano que vem a gente consiga subir aí uns 3, 4 jogadores que estão no sub-20 esse ano, para mim vai ter feito o serviço. Então, mais importante do que ganhar um torneio e tudo mais, ainda que seja legal. E sim, se você estiver formando bem, você fatalmente vai formar atletas. A gente tem que focar em deixar os caras prontos, o mais pronto possível, para poder fazer a transição profissional depois. Desse ano, eu acho que é pouca gente que a gente vai conseguir usar, mas tudo bem, porque ano passado a gente subiu bem mais do que o esperado também. Então, talvez ano que vem a gente faça uma bela copinha de novo, se esse pessoal for bem trabalhado, e consiga subir mais de novo ali, uns 3, 4 que vão conseguir jogar, né? Pois é. Bom. Então é isso, moça. Temos um programa, hoje foi curtinho. Pô, você nem vai deixar falar dos esportes especializados? Ah, tem outros esportes especializados? Tem, ué. Thales até sumiu aqui na hora da discutir a copinha. Tô aqui, ó. Esportes especializados com Lucas. Vamos falar dos esportes especializados, né? Porque faltam 6 minutos e a gente não tem baile com a Latina hoje. Então, eu não. Acabou que eu não lembro a que ponto que a gente chegou a mencionar a respeito do futsal no ano passado, mas o América divulgou oficialmente, né, o time de futsal que vai disputar o brasileiro da modalidade esse ano. A gente chegou a falar sobre isso no ano passado. Vão ter 2 ligas de futsal. Vai continuar tendo a liga que já existe, né, esse ano, que já tem um tempo que disputa, que o Minas disputa e tudo. E vai ter essa liga que vai ser organizada pela Confederação Brasileira de Futsal, que é quem hoje cuida apenas da seleção de futsal. A gente não sabe como é que vai ser o imbróglio disso a médio e longo prazo, mas vão ter essas 2 ligas independentes. Um time, inclusive, não teria impedimento de jogar nas 2 ligas, mas eu acho que aí ficaria ruim por questão de agenda. O perfil da Confederação Brasileira de Futsal já está divulgando quais são os clubes que vão participar. Então, tem outros clubes de futebol, a Série B que Série C aí, que vão disputar esse torneio também. Rolou até uma cutucada no Instagram, que falaram assim: ah, tem gente falando que os times do brasileiro não tem estrutura para disputar a outra liga. O próprio perfil da liga repostou, que é um estádio, uma quadra muito bonita, inclusive de um dos times que vai participar, mostraram a estrutura, com placar. Então, vão ter times com estrutura. Estou curioso para saber como que o América vai jogar essa competição, até porque a gente meio que vai revezando de quadra, a gente joga no Olímpico, parece que não sei muito bem, a Liga Nacional, a gente não vai poder jogar naquela quadra, talvez a gente tenha que jogar no Minas, não sei. Mas curioso para saber como é que vai ser, mas é uma competição que está se estruturando, existe uma expectativa de ter algum tipo de transmissão também, já que a Liga Futsal tem a transmissão do Sport TV, então vamos ver como é que vai ser, né, para essa temporada, mas pelo menos é uma competição mais legal de acompanhar, né? Sei que muita gente gosta de futsal, o Thales gosta de futsal, já falou algumas vezes aqui, já vai ver lá os jogos do Minas na Liga, então acho que vai ser interessante para acompanhar, tomara que dê certo, pelo menos vai ser um evento esportivo bacana também para a gente acompanhar do América, já que é um esporte que as pessoas costumam acompanhar mais do que o futebol americano, etc. No vôlei, o América jogou muito bem, fez uma partidaça contra o Araguari, sofreu mais um revés, 3-7-1, fora de casa, então os meninos do vôlei seguem perdendo. O América, que teve uma situação bem triste recentemente, aparentemente está tudo bem, mas teve um jogador, o nosso central, ele passou mal em casa, teve um problema cardíaco, aparentemente tá tudo bem, não se sabe exatamente quando que ele vai poder voltar a jogar, que foi o central Robson, né? Tomara que ele se recupere e fique tudo bem com ele aí, mas o time passou por esse susto, né, na semana passada. E no beisebol, o time de beisebol tá se organizando para participar de um torneio em São Paulo. Não ficou claro para mim se o torneio vai ser de beisebol mesmo ou softball, já que o time é das duas modalidades. São Paulo tem muitos times tradicionais de beisebol, inclusive alguns dos jogadores de beisebol que compõem a seleção jogam em São Paulo, seleção que foi prata no Pan-Americano de beisebol. E eles estão se organizando para jogar, mas obviamente por ser um esporte mais complicado, são muitos atletas ali para fazer uma viagem, é muito custoso, eles estão pedindo uma contribuição, né, para poder fazer essa viagem, né, para quem que apoia. Então, no Instagram do time do Locomotiva Baseball, tem lá qual que é o Pix para poder fazer, informando que é para fazer essa viagem para São Paulo. Então, quem que gostar do esporte, ou quem quiser contribuir, é um time que usa nosso emblema, nossas cores, que inclusive eu acho que eles poderiam vender a camisa para ajudar a custear a viagem, eu compraria, seria uma maneira mais legal da gente custear essa aventura aí. Mas quem quiser apoiar, tá lá o Pix, tá lá as informações todas no Instagram do time do Locomotiva Baseball, tá? Não deram muitos detalhes sobre a competição, deve ser uma competição amadora, mas de qualquer forma é uma maneira de fazer um intercâmbio com outros atletas e outras equipes mais experientes na modalidade. E para finalizar, na Copa São Paulo, a gente já falou aqui sobre o jogo, a América classificou em cima do do Capital, já foi definido as oitavas de final, o América enfrenta o Ituano. É, na terça-feira, não sei se é confirmado ainda o horário, mas o jogo vai ser na terça-feira contra o Ituano. E é isso. Maravilha! Bom, então é isso aí, moçada. É, durante janeiro a gente vai achando pauta aí para conversar e vamos levando, né? Daqui a pouquinho já, os jogos já começam e começa a ficar mais animado, tem bala, tem colatina. O menino Thales está quase dormindo, está com os olhinhos quase fechando. Algum último assunto? Só falar que a gente, para 2024, aí nós teremos aí quadros novos, muitas novidades, interações. Serão decadentes diferentes. Vai? Não, é só para render mesmo, já que vai ser um decadente diferente. A partir de agora, igual eu falei, eu vou ser um cara mais conciso nas minhas análises, falar um pouco menos. Tá certo. Vai ser decadente, tá, tirar o S, né, que é no plural. Tá certo. Então é isso aí, moçada. Grande abraço a todos, boa semana. Domingo que vem nós estamos aí. Valeu! Valeu, galera! Valeu.